Game Track Podcast. Seu videogame, estamos começando mais uma edição do Blog Versus aqui no Game Track. Yay! Olha só que animação, parece que vai ter Todo Copa. Mundo vendo o Todo mundo vendo o pica-pau caindo da cascata agora. Bom, eu estou aqui com Snake. Oi! Nossa! Puxa aí. É verdade, eu esqueço que a gente tá com essa ordem de puxar o outro. Então, oi, Excel! Oi! Gente, cara, bom, chegamos aqui a mais uma fase, que é a semifinal do Blogverse. Temos temos dois competidores aqui que venceram seus adversários anteriormente e chegaram agora pra se confrontar. Tá, olha só, falei certo. Cronfogo. Enfim. Meia hora depois, né? Ele pensou bem pra saber como que era a complementação, mas conseguiu. Consegui. Bom, e temos aqui novamente Debs. Ei, olha só, a mulherada vai ganhar. Começou apelando no primeiro round com chave de pepeca e agora quer usar a mesma tática no segundo, eu tô sabendo. Ah, mas eu vou usar até a final. Amigo, time que tá ganhando, a gente não mexe. Olha aí. Justo, muito justo. Sim, estamos aqui também com o Marcos Braga. Buenas, pessoal. Isso aí. Buenas, olha aí. Já viu o que você vai enfrentar hoje, né, Marcos? Bom, aproveitando essa semana, cheio de hype de E3, de Copa, mas vamos aqui para a semifinal, começando a partir de agora, e eu quero aquele maroto par-wimper no Skype. Vamos lá? Você quer um maroto? Um maroto par-wimper no Skype, olha aí. Eu então, quero par. Olha aí. Eu já me adiantei, desculpa. Já escolheu o par, mandei. Então, temos número 6. Zero do Marcos e Debs número 6. Cara, eu vou dizer que eu burlei agora porque ela mandou 7. Sim. E aí eu pensei, não, ela não vai escolher um ímpar de novo, ela vai escolher um par. Sim. Olha só. Usou estratégia. E você começa ou você passa as honras para... Eu acho que eu vou passar as honras, né, cara? Não, jamais. Escavalaria, você acha que eu vou usar todas essas táticas aí e começar? Não, né? Bom, Debs, qual a sua primeira música pro primeiro round aqui? Bom, seguindo aí a lógica do maravilhoso episódio 1, eu vou me valer aqui de uma questão de linha cronológica. E minha primeira canção vai ser o tema do primeiro Doom. Ó, olha. Que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no computador. E foi um dos primeiros jogos de computador também, né? Não queria falar nada não, mas já que... Denunciou a idade, hein? Denunciou a idade, cara. Ó. Fortemente. E, Marcos, agora a sua primeira escolha? Ah, eu vou também denunciar a idade com um joguinho mais antigo aí da... Que é o Donkey Kong Country, cara. Saudoso Donkey Kong Country. O Aquatic Ambience, só que eu vou puxar lá do AC Remix. Olha aí, por que não, né, cara? A versão do AC Remix que ficou simplesmente de chorar, cara. Essa música, pra mim, já é uma das melhores músicas de videogame ever, assim. E ainda nessa versão aqui, conseguiu ficar melhor, cara. Então eu não sei. Esse segundo round aí vai ser da terceira idade, né? Um level mais geriátrico, né? Snake, traga o nosso tema? Então o tema de hoje da noite será... A música pra você... É a música pra previsão do tempo. Opa. Puta que pariu. Bem terceiridade mesmo. Opa. Bom, música... É assim, quando o joelho esquerdo começa a doer, é que vai chover. Ai, quando a platina tá doendo... É. Bom, Debs, você está preparada pra explicar? Prepara. Vamos lá, então. Você tem um minuto a partir de agora, valendo. Então, né? O Doom é um jogo bastante sangrento. Eu acho que ele combina com a previsão do tempo. Já que eu moro no Rio de Janeiro e a previsão é sempre de rolar muita sanguinolescência aí. Então, eu acredito que com a Copa... Sanguinolescência seria sanguinolência adolescente? Não, é pra dar um... Atrapalha, Excel. Aí um... Como é que eu vou dizer? É como se fosse um cu com acento. É pra dar ênfase, entendeu? É pra enfatizar que vai ser muito sangue mesmo. A Copa tá aí, manifestações turistas, por que não? Manifestações. Né? Previsão do tempo aí de que role muito, não vai ter Copa, hashtag. Olha aí. Apelou pra protesto e... Agora sim, Marcos, você tá preparado? Tô preparado, cara. Vamos como lá. Sempre. Um minutinho, valendo a partir de agora. Cara, Aquatic Ambience, cara. O que, que tu lembra quando tu escuta essa música, cara? Previsão do tempo hoje é chuva, cara. Muita chuva, molhado. Ó. Não tem, cara. É a fase da chuva, entendeu? Chamou essa música que automaticamente começa a chover e fica tudo molhado, cara. Não tem como. Ficou molhadinho, então? Tudo molhadinho, cara. É chuva na cueca, tempestade nas calcinhas. Não, é calcinha. Porra! Que isso? É chuva na cueca e tempestade nas calcinhas, isso aí. Que loucura, cara. Isso é música de forró aí? Eu não sei. Não, é do... Comunidade Ninjitsu. Verdade. Aqui do sul. Oh. Verdade, Comunidade Ninjitsu, verdade. Caraca, não tem nada que seja isso. Se vocês não conhecem essa, procurem essa e procurem também Detetive. Meu pai é detetive, é genial. Detetive. Meu pai é detetive. Isso aí, high five. E então o seu vai, é despachante. Vai ficar na trilha sonora do cast, então. Só que beleza. Não. Bom, Snake, vamos lá? Então, nossa perguntinha espontânea será... Você já foi, eu diria mais, quantas vezes você foi enganado pela previsão do tempo? E não vale falar todas. Debs, você que mora no Rio, você já foi enganado? É. Oh, como? Como? Eu morava na Ilha do Governador. Oh, e eu estudava... Então, a Ilha do Governador é onde tem o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. E eu estudava na PUC, na Gávea, quase do outro lado. No mínimo. Oh, só pertinho. E aí, quando eu atravessava o túnel, tava outro clima. Parecia que eu tinha trocado de continente. Porque eu saía da ilha, tava frio, chegava lá, tava o calor do inferno, a praia lotada, e ia pra faculdade. Então era sempre... Ô Debs, olha só, se você morava na ilha e não comeu um bionicão, eu vou ficar muito chateado com você. Não comi não. Pô, bionicão ali naquelas barraquinhas da ilha da praia, meu, para com isso. De qual praia? Porra, é uma ilha, é cheia de praia. Ah, aquela que tem, aquela perto da aeronáutica que tem água. Tem a... E areia. São Bento? Aquela de água isso, salgada, sabe? Praia de São Bento. Pô, ali o nível é muito baixo, cara. Ali eu só cantava no karaokê, só. O bionicão é divino. Ali é só podrão, né? Só o podrão. É muito podrão. Não, assim, é um podrão no nível muito absurdo. Eu comia no Buzunta. O Buzunta que é lá na casa do cacete. Olha o nome também do lugar, né? Buzunta. Mas enfim, sim. Eu fui enganada muitas vezes. Mas assim, tipo, o frio de vocês é 18 graus, né? Que pra nós é calor aqui no sul. Sim, sim. Era um frio carioca, né? Ah, sim. Zabzeta, aquele frio carioca que a gente via na BGS. É, cara. Nossa senhora. A gente de bermuda e camiseta e a galera com sobretudo. E a gente olhando o quê? Quê? Como assim? O que tá acontecendo, né, cara? Marcos, você que é do extremo sul, vamos lá, fala aí. Nem tão extremo, nem tão sul. O cara gravando lá do Chuí. Sim. Nossa. Mas assim, internet, cara, do Chuí? Você sabe que eu na vida nunca fui enganado pela previsão do tempo, cara. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não dou a mínima pela previsão do tempo, cara. Boa. Eu nunca olho a previsão do tempo, cara. Nunca. Porque esse cara isso aí... entende da vida. Pra que tu vai olhar a previsão do tempo? Pra quê? Me diz, tu olha pro céu, tá chovendo? Pega um guarda-chuva, não tá chovendo? Beleza. Sabe pra quem que vale essa de não adianta olhar a previsão do tempo? É. Qualquer pessoa que mora em Curitiba. Sim. Ah. Cara, Curitiba é um horror, cara, pra isso aí. Tu uma hora tá quente, outra hora tá frio. O tem Marcos, cinco... pra quem a galera não sabe, ele é de Curitiba antes de ir pro sul, né? Eu morei aí um tempo já, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos também. Curitiba, a previsão do tempo não existe. Não, é, tem tipo as quatro estações do ano num dia só, né, cara? É impressionante. Sim. Ou uma coisa que é absurda aqui é que nem o Marcos disse, o efeito cebola, né? É, que você sai com quatro blusas de manhã, tipo, tá, uma vez eu saí, tipo, tava tipo 1 grau, na hora do almoço foi pra 18, aí depois voltou à tarde, tava tipo 7 graus, cara, é absurdo, cara, a variação climática aqui. É, quem não tá acostumado, né, cara, sofre muito aí, né? Isso praticamente já responde a minha pergunta do Snake, né, cara? De é, cara. Exato. Mas... Curitiba também é um lugar onde você cria resistência, né, cara? Exatamente. Serve pra qualquer coisa. Eu nasci aí, cara, e depois disso aí nunca mais fiquei doente, cara. É, o resto tudo é fichinha, cara. Baixar a imunidade porque você saiu do calor, depois fez aquele frio do desgraçado e choveu ainda pra te ajudar, cara, você fica imune a qualquer coisa, cara, até câncer. Aquela época que tava prévia de nevar aqui em Curitiba, que nevou, né, no ano passado. Nevou, tipo, nevou, né, aquela nevezinha. Nevou, 5 minutos. Nevou. Mas nevou. É, cara, tava tipo mega solão assim, eu morava no centro ainda perto do trabalho, e eu ia de bike. Falei, cara, tá um solão lá fora, eu não abri a janela, obviamente. Eu falei, vou colocar um cachecol aqui, vou de bermuda, vou colocar minha luva aqui, minha... Cachecol e bermuda, cara, eu queria ver esse figurino, cara. Estiloso pra caralho. Mas o cachecol é só porque é hipster, assim, né? Só porque você tem um cara antenado com a moda, você não entende nada. Tênis verde, tá vendo? O loja tá verde. Eu saí pedalar pro trabalho, cara, eu cheguei lá congelando. Aí eu fui olhar, tipo, a temperatura tava menos um, cara. Eu falei, caraca, eu tenho um ativo... pedalando no centro de cachecol e bermuda. A menos um grau. Cara, desculpa, eu parei no bermuda e camiseta de cachecol, agora eu não consigo mais tirar isso na minha cabeça. Não, isso é mais digno do que aquelas calças de lycra que o cara fica usando. Cara, pra ter coragem de sair assim na rua, cara, tu tá de parabéns, cara. Não, amor de Deus. Qual que é o problema de usar bermuda, cara? Não, não, nenhum, não. Cara, tem, nenhum, é problema cachecol. É macho pra caralho, não sei. Não sei não, hein. Mas, velho, Excel, você, cara. Cara, claro que eu fui enganado pelo tempo muitas vezes. É, principalmente quando eu me dava o trabalho de olhar pra previsão do tempo. Em que eu me programava todo pra fazer alguma coisa no final de semana e daí chovia naquela merda que no final de semana eu não conseguia fazer nada. Vamos no parque, né? Jogar futebol americano. Chove. Exato, e daí chuva, daí puta. Isso extremamente revoltante. Em Manaus também é assim no verão. É, falaram que lá é tipo, é muito úmido, né, cara? Eu, quando não, eu morava lá... em Recife, eu era enganado diariamente pela previsão do tempo. É só em Recife, exemplo do ano, mas Recife, não. A diferença de inverno e verão é que em um chove pra caralho e no outro não. Uhum, lá de não. No outro não de... não chove. Tem um amigo meu que morou... Tem um amigo meu que é do Pará, né? Daí veio pra cá. Aí ele falou assim, lá tem duas estações do ano, né? Uma que chove todo dia e outra que chove o dia todo. Cara, sacanagem. Não, nem é. Tanto que eles marcavam o horário, assim, tipo, antes ou depois da chuva. Porque diz que é bem regularzinho, assim, cara. Então, oh, não é a primeira vez que eu ouço isso, por diversas pessoas diferentes. Não é sempre, não. Não, não é sempre, mas é boa parte, em vista do que é Curitiba, né? É uma pontualidade quase britânica, né? Eu tô de volta pro futuro agora. Bom, vamos aqui então pras músicas, lembrar, galera, quais músicas foram selecionadas. Novamente, Debs, lembra sua música aí? Sua primeira escolha? Primeira escolha, tema de Doom, o primeiro Doom. Olha aí. Jogaço. Eu consigo imaginar o dia que o Zobzeto vai virar pra alguém. Fulano, lembra sua música? E a pessoa vai responder, lembro. E relembre Zé da Graça. E relembre a sua música, a primeira escolha também, Marcos. Beleza. Isso aí. Tipo, não, relembrei. Tá na cabeça, né? Então vamos lá, de Tom Kong Country. Enfim, aquela outra música vai tocando aí na sequência. Então vamos lá, pau na caixa quadrada e a gente já volta com o próximo round. We'll be right back. E aí, galera, depois das músicas dos nossos convidados, essas belíssimas músicas vindas de ontem, né? Muito ontem, né? Mas, assim, bem ontem mesmo. De ontem? Ontem, é, exatamente. Né? É, vamos para o nosso segundo round. Então, por favor, meus queridos... Agora começamos com o Marcos. Marcos, sua música? Vamos lá. A minha música é do David Bowie, cara. Fame. Nossa. Guitar Hero 5. O cara pegou longe também, né? Cara, ó, essa música é sensacional, cara. Super atual e tal. Sim. Alguém sabe o que ele faz hoje em dia? Pra manter o clima retrô, né, cara? David Bowie? Alguém sabe o que o David Bowie faz hoje em dia? Ou que tipo de música ele tá tocando hoje? Cara, acho que hoje em dia da minha esposa. Ele deve estar tocando um instrumento chamado Botox. Não, sério, cara, o David Bowie é a tia da minha mulher, cara. Eu olhei assim, acho que os lábios você viu no casamento, bem provável vai lembrar. Mas a primeira vez que eu olhei ela, cara, eu juro que me segurei pra não dar risada, porque ela ainda tava de cabelo vermelho. Ah, sim, só colocando um adendo a essa informação, numa festa de aniversário de 15 anos, uma prima minha, tinha uma tia dela que era igualzinha um Ramones, um dos Ramones, tá ligado? Igualzinho, cara. Depois eu coloco foto pra vocês. Quantos Ramones eu preciso dizer, né? Que é, um deles. Igual também, né? É, tudo igual. O David Bowie hoje deve estar tocando lambada, né? Porque ele tem que migrar de estilo musical. Lambada. Deb, só a segunda escolha aí. É o tema do Monkey Island. Oh, cara, vocês estão entregando a idade realmente, né, cara? Não, um pouco. É que o meu aniversário foi recentemente, foi semana passada. Olha aí. Eu tô me sentindo velha, aí eu só escolhi música de jogo velho. E olha, só aproveitando que você viu que foi anunciado o Grim Fandango HD no PlayStation 4, né? Sim, cara, sim, muito legal. Foda. Cara, Grim Fandango é um nome muito velho, né, cara? Sim. O nome em si carrega uma idade. Mas eu só espero que venha em português, cara. Aquela dublagem era simplesmente sensacional, cara. Sim. Nossa. Zabuzeta, manda o tema. Vamos lá, o nosso tema será... Música para comemorar o Dia do Índio. Opa! Bom, Marcos, você está preparado para explicar? Ah, tô, cara. Claro que tô. Pergunta. Não sei. Não sei não, hein? Eu tô querendo unir David Bowie e Dia do Índio, tá? Interessante isso. Bom, então vamos lá. Um minutinho a partir de agora. Valendo, Marcos. Cara, quem olha o David Bowie, cara, ele tá com o cabelo vermelho e com a cara vermelha, então índio, né? Tocando música. Ele está, assim, não. Ele esteve. Esteve, são fases, dele, né, cara? É. Então, assim como os índios, tem bastante fase, assim. Chega uma hora que eles constroem, outra hora que eles caçam, outra hora que eles cozinham. Eu acho que você está confundindo índios com Age of Empires. É verdade. Mas a experiência de índios que eu tenho é essa na minha vida, cara. Dá licença. Não, pega essa palavra, experiência de índio. A experiência de índio que eu tenho é essa, cara. Age of Empires, né? E, cara, essa música aqui é simplesmente maravilhosa pra dançar, né, cara? E o que os índios fazem de melhor? Dança, né? Dança da chuva. Já conectando com o tema anterior, né? Dança da chuva. Então, pra mim, acho que é uma música perfeita pra dançar, que nem os índios, cara. Olha aí. E olha só fazer um adendo. Você sabe por que a dança da chuva dos índios sempre funciona? É. Porque eles só param de dançar quando começa a chover. É tipo assim, quando tá procurando alguma coisa, é sempre a última coisa que tu tá procurando e acaba quando tu acha, né? Os caras começam a dançar e só para quando chove. Então, tipo, eles ficam 2 meses dançando. É óbvio que foi funcionar, eles só param quando chove, porra. Olha, eu tô me sentindo ofendida, já que os meus ancestrais são índios, tá? Ó, olha aí. Eu também sou índio. Para aí com o bullying. Seu tio foi aquele que foi queimado em Brasília, bem antigamente? Nossa. Foi. Pegou longe, mano. É, cara, esse é o Game Track Blogverse da idade, né, cara? Da terceira idade. Bom, Debs, agora é contigo. Você está preparada? Tô preparada. Então vamos lá. Um minutinho a partir de agora. Valendo. Bom, Monkey Island, né? Esse jogo aí que carrega tanta tradição. E essa canção que tem sons de percussão. Tudo que é muito étnico, né? Como os indígenas. Eu acho que tem tudo a ver com essa canção. Ó, oh, foi sucinta e realmente ela escolheu uma música que encaixou bem com o tema. E olha que eu não passei minhas músicas antes. Ó, oh. Toma essa. Não tem nem como dizer que ele roubou. Que realmente deu match. Foi no Tinder. Foi o Tinder da competição. O Tinder, nossa. O Tinder match. Da competição. Eu bordo tudo, cara. Pô, te falar que teve um convidado aí que andou escolhendo altas músicas de Pokémon pra agradar um dos mestres. Ah, não sei quem. Falar que funcionou, hein? Funcionou. Um dos mestres, o único mestre Pokémon que tem aqui é você. Para de. Ainda bem que você admitiu que eu sou o único mestre desse grupo. Escolher Pokémon é usar cheat, cara. É lógico, porque eu sou fã de Pokémon e eu mando essa merda. Você vai pegar no coração de todo mundo, dos ouvintes, de todo mundo. Não tem essa. É igual a sua chave de pepeca, né, Débora? Vamos combinar. Porra, essa daí então, cara. Essa chave é pra qualquer porta, né? Qualquer porta. É a Master Key, né? Master Key. Vamos para a nossa perguntinha espontânea aqui. Que é a seguinte, qual é o feriado mais legal do ano, Marcos? Cara, o feriado mais legal do ano, eu acho que é o último que teve agora, que foi ali, que teve quinta e sexta. É tão legal que ele não lembra nem qual é o feriado. Não, mas não é pelo feriado. Mas o mais legal é aquele que engata, tipo, quinta e sexta, sabe? Ou segunda e terça, assim. É verdade, deixa eu fazer uma pergunta. Melhor é quando engata quinta e sexta ou segunda e terça? Eu acho que quando engata quinta e sexta, cara. Porque daí tem melhor na primeira que você vai mais rápido. Zé da graça. Mas então, feriado sendo na quinta-feira, mas tipo, feriado assim, tipo, independente da data da semana, mas feriado assim que você mais curte. Feriado que eu curto, cara. Nossa senhora, cara. Eu não vejo sentido em feriado, a não ser descansar. Tipo, pra mim não faz a mínima diferença se é o dia da árvore ou é o dia do índio. Cara, são dois feriados, né? Lógico, né? Excel, lembra pra galera o dia do índio, qual dia do ano é? 20 alguma coisa de abril? 21 de abril, acho. Puta merda, cara, eu chutei muito perto, velho. Não é 22 de abril, 21 de abril é Tiradentes, não? É, mas acho que é o mesmo. Puta. Não, para com isso, cara. Tiradentes é dia 21. Debs? Pô, o melhor feriado é Corpus Christi, porque aí, pô, já é no meio do ano, a gente já tá meio cansado, aí você fala assim, pô, pelo amor de Deus, o feriado. Aí vem Corpus Christi, que é um feriado emendado pra caralho. Ah, sim. E é no inverno. Porra, show. Ou é outono, sei lá, qualquer coisa. O clima é mais ameno. Inverno ou é um clima em que não se morre de calor no Rio de Janeiro. Sim, não é tipo 40 graus na sombra, né? Isso. Bom, Excel, você que tava descobrindo a data do dia do índio aí. Tô descobrindo aí, vai lá. E, então, tá bom, passei pro Snake. Qual que é o feriado mais legal do ano, Snake? Dia 19, ó. O dia do índio é 19? 19 de abril. De abril, porra, eu passei muito perto, falei 20, cara. Então, pra mim, como eu trabalho de domingo a domingo e tenho umas folgas meio loucas, qualquer feriado que coincida com a minha folga é perfeito. Então, tipo, eu posso coincidir com a minha esposa de fazer nada. Opa, o dia inteiro. Opa, olha aí. Ô, Snake, tenho uma dúvida e não é minha intenção ofender com a minha pergunta. Deixa eu deixar bem claro, porque às vezes me tiram como grosso. Você? É? Delicadeza. Rede social, né? Me simpatia. Vem cá, o que a Camila faz da vida? Ela trabalha. Tá, ela trabalha com o quê? Tá, agora ela tá trabalhando no Service Desk da GVT. Porque toda tarde ela bota, tipo, não sei o que está no forno. Eu estou preparando não sei o que lá, de comidas. E eu fico assim, meu Deus, cara, essa mulher só faz comida, né? Sim, cara, ela sabe cuidar do que tem, né, cara? Ó, olha aí, ó. Tá vendo? Ah, é uma dica pra todos os ouvintes. Você, mulher, você desesperada. Dia 12 está aí. Você desesperada. O grosso sou eu. Deixa eu falar. Dia 12 já foi ontem. Dia 12 já foi ontem. Não, tá maluco. Sabes, hoje é 10. Gente, eu tô pensando no futuro, tá? Tá. Mas fica a dica pro próximo, então. Sim. Você que tá desesperado aí. Ou até mesmo você, rapaz, que tá, né? Com o punho já tá doendo. Põe alguma coisa no forno, é isso a dica? Cara, não aguenta mais gastar gilete pra depilar a mão? Pois é. Cara, faça alguma coisa mais boa, assim. E chama a galera, assim, como quem nem quer nada. E despretensiosamente, assim, você fala pra menina ou pro cara que você tá afim, olha, fui eu que fiz, entendeu? Faz aquela social, assim, sabe? Bacana, assim. Mas tira a etiqueta da padaria antes, pelo amor de Deus. Se você não tiver essa habilidade, esse nível de... É habilidade, né? É essa aptidão da cozinha. Então, você compra, finge que foi você, ninguém vai falar, ninguém vai perceber. E se alguém souber, você bate nele ou tenta chantagear. Tenta conquistar a pessoa. Não, você já manda logo aquele, faz melhor então. Pois é. É. Uma boa. Faz melhor aí. Boa, tá bom. Excel, agora o seu feriado, cara. Cara, meu feriado favorito... Olha... Eu vou te dizer que atualmente eu não possuo nenhum feriado favorito, mas até uns sei lá, 10 anos atrás, eu gostava muito do Dia das Crianças. Dia das Crianças é verdade, né, cara? O feriado foi muito... maneiro, né, cara? Porque era uma data extra pra ganhar presente. Era muito legal. E a gente ganhava doce no colégio, era legal. Eu ganho até hoje, que presente. Meu pai falou, você não é mais criança, não pode mais ganhar presente. Foi muito triste. Não foi... Não é uma situação muito triste, porque, tipo, Natal e aniversário você continua ganhando presente. Mas o Dia das Crianças, que era uma data extra de ganhar presente, ela acaba, cara. Que era o melhor dia pra ganhar presente. Cara, que era o dia pra ganhar presente, tipo, brinquedo, né? É. Exato, você não ganhava roupa. Não ganhava roupa, pelo amor de Deus, tinha tanta raiva cara, quando ganhava roupa. Eu tô me sentindo uma criança, um bebê gigante, porque eu ainda faço questão de ganhar, nem que seja um carrinho de Hot Wheels, tá ligado? Ah, mas você coleciona, é uma coisa, né? É, diferente, você coleciona Hot Wheels. Esse é brinquedo, não interessa, no Dia das Crianças. Você brinca com Hot Wheels ou você deixa ele na caixinha? Às vezes eu brinco. Ah, então é. Não, não, não. Com carrinhos. Eu brinco, tá? A Camila compra as pistas pra você também ou só os carrinhos? Não, só os carrinhos mesmo. É, pizza assim. Ah, pá, sem graça, hein? Não, mas o Snake tá aqui do meu ladinho olhando pra mim. Action Figure não conta. Action Figure não conta. Não conta, você brinca com ele. Não conta mesmo assim. Enfim, é meu feriado favorito. É, aproveitar que a gente tá relembrando boas épocas das. Mas você, quem? Oi? Quem perguntou? Ah, eu sabia que. Ei. Mas o Ken tá na gata. Quem tá na gata? O Ken tá na gata, certeza. Bom, eu acho que foi um dos feriados mais legais, justamente pra reunir o pessoal da minha família, que morava tudo longe antigamente. Que era Páscoa, cara, era muito bom, você comia chocolate, via todo mundo, e era muito divertido. Eu nunca fui tão fã assim da Páscoa, porque eu nunca fui muito fã de doce. Era estranho, né, cara? Cara, doce, Evertime, cara. É muito foda. Bom, vamos lá. Relembre para os ouvintes, Marcos, qual é a sua música? David Bowie, Fame. Olha. E Debs? A minha canção foi o tema de Monkey Island, clássico. Vamos lá, então. Pau na caixa. Ao quadrado, a gente já volta com o último round. We'll be right back. vamos para o último round da noite e vou pedir que o Excel faça a... Não. Eu faço as honras assim que eles falaram as músicas. Isso, por favor. É, então vamos com a Debs. Qual que vai ser a música de agora? Então. Que isso? Não tá por dentro. Sabe de nada, inocente? Sabe de nada, inocente. Aí você pega quem é que não acompanha o BFF. É verdade, viu? Então, a canção que eu escolhi, na verdade, não é do jogo, mas foi feita para o jogo. É uma, aquela música... Pera. Calma. Ela foi feita por fãs em homenagem ao jogo, ou ela foi feita pro jogo e ninguém gostou dela e não jogaram ela na trilha? Não. Foi feita... em homenagem. Vocês sabem o The Guild? Sim. Ah. Então, aí eu escolhi a Do You Wanna Date My Avatar, pra lembrar os meus tempos de esporte. Ó, o Snake Pyro também, né? Não. Pô, essa música é muito show. Nossa, The Guild, você uma vez escolheu música aqui, cara... Não, Pia, é Guildhall, é outra coisa. Ô, Pia, então vamos lá, Marcos! Opa, Marcos, agora... Diz que não rolou, ninguém ouviu. Tem edição pra quê, né? Sabemos que vai ser cortado na edição. Não, não vai ser cortado. Marcos, agora sim, só música. A minha música é do jogo Child of Light. A Criança da Luz. Isso aí. Ou Iluminada, a criança que deu a luz, a não. A menina da lanterna. Nossa, a criança que deu a luz, que horror. É um jogo infantil de Ou Iluminado, né? Mais ou menos isso. É o tema de batalha, Jupiter's Lightning é o nome da música, da trilha. Bem bacana. Bom, então Excel agora traga nosso tema. Rufem os tambores. Nosso tema é música pra tirar uma casquinha de pipoca do seu dente. Ai, cara, achei que era casquinha de ferida, cara, já tava preparado já. Caraca, cara. Depois eu odeio essa casquinha da pipoca, cara. Quem não odeia? Porra, quem adoro pipoca, culto, né? Vamos mas ser bem sincero. Não, e ela não prende entre os dentes, ela prende entre o dente e a gengiva. Sim, é pra doer, cara. É pra inflamar, parar. Então vai lá. Debs, você tem um minuto. Olha do... Debs? Ela sumiu. Depois, minha conexão caiu? Não, eu tô aqui com vocês ainda. Ela caiu. Eu acho que ela tá tirando alguma casquinha de pipoca. Eu acho que ela saiu pra ganhar tempo. Aham. Pipoca lembra cinema. Como todas as minhas colegas pepecas sabem, é muito constrangedor você comer pipoca na frente do carinha e tentar tirar aquela casquinha com a unha. Porque você fica com a mão dentro da boca fazendo careta e a pessoa te olha como se você estivesse tirando um alien de dentro de você. E essa música do The Guild, ela fala exatamente disso, de que o seu avatar do MMO é muito mais sensual que você na vida real. Então, assim, você tenta criar aquele momento mágico e disfarçadamente tirar a casquinha sem perder o glamour, sem deixar de ficar lindo e maravilhoso, parecendo uma princesa, entendeu? Então, assim, eu acho que essa música combina, porque aí vai disfarçando o clima. Você tá ali com a mão na boca, mas tá fingindo que tá sensualizando. Olha aí. Eu tô tentando imaginar a cena e eu não consigo montar ela na minha cabeça. Tá difícil. Agora sim, Marcos, vamos lá pra última explicação. A partir de agora, um minutinho, valendo! You're the man, let's go! Cara, essa música que eu escolhi, ela é perfeita porque ela vai começando baixinha, assim, né? E daí é o momento que você identificou que você tá com a casquinha da pipoca na entre a gengiva e o dente, né? Aí você agora tem que tomar uma atitude, né? Então começa lá. A primeira batalha é você tentando tirar com a unha, né? Aí não consegue. Daí o segundo round é você tentando tirar com um pedaço do pacote da pipoca, assim, né? Caraca! Um pedaço de papel. Aí você não consegue. Aí você pega... Abre um desespero, assim, o cartão de crédito, assim, tira da carteira, enfia na boca, assim, tenta tirar e nada, né? Aí você começa a entrar em desespero, porque aquilo ali dá um desespero fudido, e daí tu começa, ah, meu Deus, o que eu faço agora? Aí tu começa a se... abre a boca e começa na cadeira da frente, roçar na frente. E é bem o clima dessa música, que vai subindo, assim, até chegar no ápice, assim, que é o final, assim, né? Que é tipo o boss, sabe? Então, é o desespero total, né, cara? Eu acho que combina bem essa música. Olha, um minutinho certinho, cravado aqui. Explicações interessantes dos participantes, veja só. Sim, eu tô tentando imaginar as duas explicações aqui, tá? Tá difícil. Eu já desisti. Pô, eu tiro com a unha, eu encosto a unha assim na casquinha da pipoca e puxo e ela sai. Só uma dramatização, né? É porque eu tenho unha, né, cara? Aí, ó, tem outra, tem mais vantagem, né, cara? Sim, já começa já com um cheat aí. Agora sim, vamos lá para nossa perguntinha espontânea, Excel. Nossa pergunta espontânea, maravilhosa e linda, é pipoca doce ou salgada, gente? Mista. Mista? Bota fé. Mista com leite condensado em cima. Opa, aí não tanto. Vai ficar bem nojento. Deixa eu lembrar a última vez que eu... Mista, eu não lembro de ter comido. Tô perdendo alguma coisa, então. Você sabe que uma pipoca mista usando... Eu sei, né? Mista, salgado e doce. Isso. Algum sabor estranho vocês já comeram de pipoca? Cara, muito estranho. Prontos de micro-ondas? Pode ser. Porra, pipoca com sabor azeite ou sabor queijo. Nossa, fede sabor muito. Fede demais. Fede muito. A casa e não é boa. Podre. Nunca faça. Tem gosto ruim e fica fedendo a vida. É, o micro-ondas, né, cara, você tem que trocar. Tem que trocar o micro-ondas depois de fazer uma pipoca de micro-ondas de queijo, cara, pelo amor de Deus, pode jogar fora o micro-ondas, né? Nunca mais, parece pra nada. Exato. Oi, Snake. Oi. Doce ou salgada? Eu gosto, principalmente quando eu vou no cinema, eu peço a doce no fundo, a salgada em cima, cara. Bota fé, essa é a melhor combinação de pipoca do mundo. Você come a salgada e depois te dá aquela vontade de cortar o sal e comer uma parada mais docinha. Aí você come. Aí já tem a doce ali embaixo pronta, vindo, emergindo. Tudo isso com uma Coca-Cola bem geladinha. Olha aí. Ui, delícia. A propaganda. Eu não tomo cheirante, tomo água com gás. Cara, espera aí. Eu não entendo, velho, né? Eu não entendo essa galera que toma água com gás. Desculpa se alguém toma, mas... Cara, água com gás é legal, eu gosto. Acho que é só você eu que... Eu gosto aqui. De Schweppes. Schweppes é legal. E como eu não tomo mais refrigerante faz tempo, água com gás é o meu substituto. Sim. É, cara, isso é verdade. Porque eu também parei de tomar refrigerante, agora é água com gás sempre. Pra não ser aquela coisa tão monótona de só água, sabe? É, tipo... que você pega só água mineral, tipo, porra, eu tomo em casa, tá ligado? É. Ele tem um gostinho diferente, né? Tem mas um gosto diferente, sim. Questão de pipoca, assim, também diferente, eu gosto de colocar tempero de carne. É uma boa. É boa. Aqueles prontos lá pra churrasco? Fondo. Tipo essa bosta aí que vem num potinho de vidro. É. Isso, fondo com pipoca. É, até aqueles pacotinhos que vem no miojo também, às vezes você não usa. Sazão com pipoca também fica bom. Uhum. Pô, mas aí a Ajinomoto ainda é o melhor. Ajinomoto... Cara, pô, agora, falar uma curiosidade pra vocês que eu descobri aqui no cinema de Cascavel. Olha só, eu não sei qual que é o sistema que eles ensinam pras meninas da pipoca, mas se você pede a pipoca, as duas, né, salgada e doce, e você pede a doce embaixo, eles cobram o preço da doce, que é mais cara. E se você pede a salgada embaixo, eles cobram o preço da salgada. Porque aparentemente eles recebem X pacotes pra doce e X pra salgadas, e tem que tirar o pacote de um dos dois lugares. Que nóia. Nada a ver. Então, se você pedir a salgada embaixo e a doce em cima, elas cobravam o preço da salgada e saia mais barato. Que loucura. Que dica, hein? Vou aí. E foi uma coisa que eu não, até hoje eu não lembro como eu descobri isso, mas eu descobri e eu achei o sistema delas extremamente estúpido, porque elas estão perdendo dinheiro. A coisa mais estranha é eles terem dois pacotes pra uma salgada e uma doce e misturar os dois, mas enfim. Não, o pacote ser igual e ser contado de maneiras distintas, né? Vamos combinar, porra. Quem fez isso, cara? Marcos, você não respondeu? Vamos lá. Cara, eu, pra falar a verdade, não sou muito fã de pipoca, cara. Uma vez eu era até, mas agora, cara, não sei. É por causa disso que fica grudando na... Tá, peraí. Tal qual eu, você trocou o refrigerante pela água com gás. Você trocou a pipoca pelo quê? Por nada, cara. Agora levou a pizza pro cinema, né? Tô num regime fudido aqui, só a base de proteína e deu, cara. Pô, cara, quando eu morava em Recife, tinha um cinema que você podia levar qualquer coisa, desde que você não fizesse sujeira. Eu vi um casal entrar com uma pizza gigante. Mas eu sempre, quando eu ia no cinema e tal, eu levava minha mochilinha com salgadinho, refrigerante, tudo lá dentro, cara. É a época que, ó, tipo, você encontra uma americana do lado do cinema, né? É, aqui tem um mercado embaixo, assim, do cinema, sabe? Cara, tu gasta mais dinheiro na pipoca e no refri do que no cinema, cara. Principalmente aquela de São Paulo, de R$72, né? R$72? E 80 centavos o saquinho de pipoca, né? Meu Deus do céu. Foi isso que foi inspirado o vídeo do Porto dos Fundos, gente. Sim, cara. Caralho, cara, tipo... Quanto é que é? R$72. Vai tomar no cu. Porra, compro na loja de conveniência ali no posto rapidinho, não, passa por esse ali preço micro-ondas você compra e dá pra o Blu-ray do filme e uma pizza gigante. Gente, que absurdo. Deixa eu só perguntar outra coisa porque que antes de acabar. O 72 não tá incluído o preço da entrada. É só? Deixa eu só uma pergunta. Se é pipoca aí, sua entrada é quanto? É. Não, tem ouro na pipoca? No mínimo, né? Eu acho que o grão dela é tipo aqueles grão de café especial. Relaxa. Que é cagado por um pássaro, sabe qual é? Deve ser, algum felino caga o milho. Agora sim, deixa eu perguntar. Eu já respondendo, eu prefiro mais a salgada, embora eu goste muito de doce. Mas o que vocês... Zabuza nunca gostou de doce. É. O bicho é uma formiga. Sim. Cara, lembra que eu vivia só de Top Sunday quando eu fui com você em algum lugar? Que cara, qual que foi? Eu tô tentando lembrar quando que foi isso. Eu sei que... Curitiba. Tipo, foi em Curitiba? Quando você veio, cara. Eu sobrevivi o dia inteiro Top Sunday. Eu passei 15 dias aí, né? Cara, todo dia a gente saía, comprava um Top Sunday e ia fazer alguma coisa. Aí voltava, tomava mais um Top Sunday. Era tipo dois Top Sunday por dia. Eu passei 15 dias. Cara, passou, cagou mole em branco, caneira, né? Só da zoeira. Cara, a gente tomou muito Top Sunday. Puta que pariu, velho. O que vocês gostariam de levar no cinema, assim, tipo, fosse algo assim que vocês gostariam de levar? Tipo, uma panela de macarrão com feijão, como a Debs gosta? Ô, macarrão com feijão, fala mal, não, que é bom pra caralho. Aí, ia ser bom demais, cara. Marcos, alguma ideia pra levar uma coisa diferente pro cinema, assim, pra comer? Ah, podia levar um churrasco, né? O cara vai com aquela costela, tá ligado? Eu adoro comer, almoçar vendo alguma coisa, cara. Pra mim seria da hora, assim, tipo, meio dia, assim, ir no cinema, saca? Um espeto corrido, assim. Em vez de ser o drive-thru, né? Que, tipo, antigamente era assim com os carros, a parada ia ser aquelas mesas de restaurante, né? É da hora, hein, cara? Bota fé. Cara, tá passando Friends na Warner e eles estão. O dia que eles comem a sobremesa da Rachel, que ela faz é pão de ló, geleia, pão de ló, creme, bife, ervilha, cebola, creme e banana. Eita. Imagina levar uma sobremesa. Eu quase vomitei quando entrou o bife. É. Snake, alguma ideia de levar alguma coisa pro cinema especial? Cara, uma shawarma. Um shawarma, olha. Boa, olha aí, que delícia. Ou, eu não entendo qual que é a diferença, mas shawarma ou churrasquinho grego? Eu lembro. Ah, tá. Lembra qual que é a diferença. Você tá confundindo com o beijo grego do Madruga lá, né? Que não. Isso? Boa, amigo, não vamos baixar o nível, né? Nossa não senhora, agora o nível foi pro Xvideos. Mas nível pornô barato. Olha. Uma parada que eu tenho que contar, cara, que quando eu era adolescente, quando eu ia no cinema no Burger King, a gente levava a garrafinha de chá que a gente tomava no colégio, aí eu almoçava lá e assistia cinema. Só que onde que a gente enchia o refrigerante pra não ter que pagar no cinema? No Burger King. Olha, no Burger King, cara. A gente encheu... aqui, a galera agora tipo é maior controlada por causa de você, no mínimo. Atitudes como eu vi um essa? Vídeo do cara que encheu um galão de 20 litros de refrigerante, cara. Sério? Eu vi isso. Isso é boa, eu vi. Eu vi. Caraca. Bom, enfim, vamos lá. Gente, Ruê sendo Ruê. É o reflexo do nosso país, Ruê. É. Bom, Debs, agora só relembra pra galera só música, por gentileza. Do you wanna date my avatar do The Guild? E Marcos? The Child of Light, Jupiter Lightning. Tema de batalha. Então vamos lá, palma caixa quadrada, a gente volta com o encerramento de abas e pedidos de votos. Time I'm ready for love. Hang with me in my MMO. Agora sim, vamos encerrando aqui mais um episódio do Blog Versus aqui no YouTube, tanto no SoundCloud, né, cara? Não vai ter, a princípio, nessa edição do Blog Versus, não vai ter webcam da galera, mas nas próximas edições, por que não, né? Nas próximas fases, por que não? É verdade. É verdade, afinal, quem sabe? Quem sabe? Toma essa. Mas bom, quem sabe, só Deus. É. E essa é a primeira versão do. A primeira round do Blog Versus que não vai sair na página. Porque a gente não. A página foi extinta. É, o blog foi explodida. Foi implodido. Desativado. Então, a gente vai estar só no SoundCloud, YouTube e na Telecena, né? Sim, então o link pra. Telecena. Telecena. O link pra votação, pra, tanto pra Debs ou pro Marcos, vai estar na descrição tanto do vídeo, tanto aqui no SoundCloud. Mas vamos relembrar pra galera, de onde a Debs vem? Debs? Olha só, eu venho do Baixo Frente Soco e do saudoso Papo de Noob. Que tá atrasado. E como é? Tá passando por algumas transformações aí, tá que nem Pokémon, a gente tá tentando usar uma pedra maneira aí pra ele evoluir e tal, mas aí a pedra que a gente usou era crack, fumaram tudo. E a gente se acerta aí, né? Sim, eu digo que vai voltar com estilo, hein? Vai voltar com muito estilo, cara. Vai ficar muito lindo. Vocês vão deixar de ser noob, é isso? Não. O papo não, noob, né? Para sempre. Sim. Mas o layout, quem tá fazendo, é uma designer pro. Eu não vou falar que sou eu, porque né, vão falar aí que eu tô puxando sardinha, mas sou eu mesmo. Então confiram os episódios do Papo Noob no SoundCloud linkado aqui abaixo também. Acessem lá o baixofrentesoco.com. Aliás, temos aí o maravilhoso amigo Ilapso que está na E3, porque ele é rico. Olha, ele foi pra lá? Foi. Pra esbanjar e jogar na cara de todo mundo, beijinho no ombro. É. Marcos, agora relembra a galera de onde você vem. É, do ponto de controle podcast.com.br, nosso podcast fofinho lá, que falamos de games. E também do Gamer Informante, né, cara? Que estão participando lá já faz um bom tempo. Cara, tá participando há muito tempo, né, cara? Já. Então. Já tá mais de 100 episódios, o Marcos tá lá, tipo, desde o 20, mais ou menos. Tamo junto, né, cara? Sim, acesse os dois blogs a partir dos links aqui na descrição do vídeo, ou no SoundCloud, enfim, já disse isso. E agora, vamos pro momento de pedidos de voto. Debs, você vai ter 30 segundos pra pedir seus votos, então vamos lá, pele. Então, indigagem. Gente, eu não preciso apelar tanto, né? Porque veja. Falou bem, que o Marcos é fraco, falou. Eu tenho o poder da Pepeca que ele não tem. Né? Aliás, como foi falado, né? De repente, quem sabe a final é com webcam. Se eu tiver na final, vai ter webcam. Olha aí, vai ter pepeca na webcam. Olha aí, show. É pra, né? Pra esse tipo de coisa. Parece um bom motivo pra votar em mim. Então, não esquece, vota aí, até porque as músicas que eu escolhi são as melhores. Que porra é essa de pepeca na webcam? Eu acabei de perder meu namorado. Não vai ter pepeca na webcam, mas vai ter menina na webcam. Perdeu, tá bom. Perdeu todos os seus votos agora. Não, eu já perdi o namorado. Vai ter pepeca mesmo, ex-vista, tá lá, 18 mais. E é isso aí, vota em mim, porque as músicas foram show. Olha aí, vamos lá. Marcos, agora é contigo. 30 segundinhos pra pedir seus votos aí. Cara. Tá difícil agora, né, cara? Sim. Cara, então assim, eu vou apelar pro público masculino, então. É esse tipo de apelo. Eu ponho uma foto. Peraí. Ela fez apelação pro público masculino e daí você também. Olha, eu vou apelar, então, pô. Cara, mas vamos masculino, opinião, né? Cara, quem gosta de homem é o homem, cara. Mulher não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro. Olha aí, nossa, tá. Bom, enfim, vamos lá, peça os votos. Tapa na cara da sociedade. Gente, que loucura. Sambou na cara da sociedade com um clássico agora. Não, brincadeira, mas assim, ó, votos, né, cara? Por favor, a gente quer chegar na final aí, tem umas músicas legais. Estão preparando uma grande música pro grande finale aí. Você que compôs? Hã? Não, rapaz, cara. Pensando que grandes músicas vão vir, cara. Tipo, vale. Assim. Tipo, promessas vazias, hein? Tem músicas de 11 minutos. É. Grandes músicas. Grandes músicas aí, 10 horas de música. Best is at cam. É. Pra esse blog versus eu escolhi Neon Cat 10 horas. Nossa. Caramel Dancing. Não, cara, mas também a gente vai competir, né? E aquela polca, não sei o que lá. em loop. Bom, então é isso, galera. A gente fica por aqui em mais uma edição do Blog Versus. Você que tá vendo, assistindo aqui no YouTube, sabe que as músicas não tocam completamente aqui por medo dos strikes, né, Snake? É, então, se você quiser ouvir na entrega, se você escutar. Entregar, música, parece eu falando. Na entrega? É que a gente vai entregar só metade da música. Olha. Olha. A gente só vai entregar uma parte da música. E a outra entregada vai ficar no SoundCloud. Então você pode aproveitar, apreciar, degustar a música muito melhor no SoundCloud. Então pode acompanhar aqui uma versão mais resumida, mais rapidinha, mais direta, mais precisa. Mas se você quiser ouvir a música inteira, então passa lá no SoundCloud, abaixa, não sei como que é lá, você compartilha, se você segue, se você dá um curtido. Tem muita coisa. Enfim. É bem diferente, gente, mas tá bem legal, vai lá. Bom, então é isso, galera. Até a próxima edição, que vai ser Cabeça versus Bonatti. Eita, já tem o finalista. Já tem os finalistas. Um de vocês vai enfrentar um dos dois, olha aí. Olha só que lógico, né? Isso. Gênio. Bom, até a próxima edição e falou. Nos vemos no próximo level. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.